Passando o CARI, vai pro alto. Você é a Vitor 363, o TAN 3603. Informe na final. Informa, 3603. Chama o táxi. Chama o táxi, 940. Salvador, boa noite, é o TAN 3197. T-97-360, Galeão, confirme. Tá, quando... tá quando pra Costa, não precisa. Entrei, coordenar, informação em curso é Romeu, mantendo na minha escuta. Número 1 para a cópia. Entendi. Então, se possível, coordenar o 380. Entre 38, então, será coordenado. Obrigado. AB-6608, chame agora a torre, indo no decimal meio, eu tenho um ótimo voo para a Milha Terra do Mundo, mas eu chamo 0-4. Positivo, vai chamar 18-6. Serra Vitor 363, Hotel 3603. Chame torre 1 no 8, decimal 62, 3603. Que Bravo Zulu, chame Recife 13325, alterne 1288. Estimativo 3814, eu sou o Forças 44. Chamou 219 solo agora, viu? 28, o vento é de 230 graus, 109. Livre pouso 28, tá 3603. Tô em Salvador, o objeto 6708, ponto de espera da 28, pronto. E continue mantendo o ponto de espera, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 6708. Saída para o 3197. Provável será Gole Valcrate, tá 28. Gole Valcrate, obrigado. Copia. Tá pronto, prossiga. Salvador Galeão autorizado nível 380, aerovia Otozulano 4. Decolando a 28, mantém reta até 3 mil pés, pós curva esquerda, subida Gole, Eval, Krat. 5073, transponder, controle em 199.35, torre em 118.6. Autorizado Galeão, nível 380, Viper Zulu 14. Após decolagem, mantém até 3.000 após curva esquerda na Gole Eval Krat. Transponder 5073, controle 119.35 e torre 186 para 3197. Correto, está no portão 5, já está no portão para o Chipega essa maneira. 10.397. Seu plano é Galeão alternativo. Taxi autorizado, inicialmente via Índia, reporte antes da Delta, voo 1940. Mantenha a minha escuta, ajusta no 014. 1014, via Índia, chama antes da Delta, 940. Alô, Salvador, OTAN 3603, boa noite, Libra na Delta. Agilize táxi via Kilo, Pátio 3, e após pode ingressar para Pátio 1 para a posição 03. Você prossegue o táxi na minha escuta até o ponto de espera da 28. Após a passagem do TAM, está livre até o ponto de espera da 28, quando 940. Fala, Luna 273, pushback de treinamento, posição 10. Autorizado, chefe táxi. Autorizado, pushback de treinamento, 273. Decola 5-0, controle 19.35. 19.35, boa. É 708, suba 330, saída Aron de lance. Chama a torre em 1.8.6, tem um ótimo voo, bom final de semana. Quatro zero, chama a torre em 1.8.6, 18.6.8.9.4.0. linha e decola 28, comando 940. Chegou na 273 com 1937 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna Campinas. Autorizado o táxi, Juliette Alfa na minha escuta até o ponto de espera da 28, o registro está no 094. Juliette Alfa na sua escuta, com 1-0-2, 1-0-94, com 1-2-7-3. A nave da Gol vai passar em retaguarda após a passagem do mesmo. Está autorizado o semitáxi. Autorizado para a passagem do Gol 317, gato. Decolo 55, controle 1935. 1935, 940. 267-08, chame agora o centro Recife no 2685, alternando 1245. 2285-2545, boa noite. Boa. Salvador, Gono 940, subida agora. Transmissão Gonza, suba 360, vigilância 940. O 940 não precisa mais manter a proa até passar 3000? Não, sou autorizado voando direto agora. Voando direto agora, igual no 940. Salvador, boa noite, tá 9-4-0, informação você. 94 no 0, via CARI 2014. Reporte final. Via CARI para 2014, reportaria na frente. B93, autonomia 3 horas e 50, Terra Campina. Taxi autorizado, Juliette Alfa na minha escuta até o ponto de parada 28, ajuste no 0-4. Sim, Juliette Alfa até o ponto de parada 28, no 0-4, 3-1-7. Uno 273, chame a torre em 1-8-6, tem um bom dia. 286, 97, 3, boa noite, 273. Cari, Oi, Salvador, boa noite, plano 273, ponto de espera 2Y. Dada linha decolada, 28, vento de 2,10 graus com 10 nós. Teve decolagem da 28, ou 1273. Chame Recife agora no 288 no 3325. Luiz, controle 19.35. 19.35, muito obrigado, boa noite, Cono 273. Controle Salvador, boa noite, Cono 273, passando 2, meu pé, só na sua escuta. 273, autorizado da presente Gole, saída Gole, transição Gonza Vigilão. Gole, Gonza, Gol 1273. 2, chama agora a torre 1 no 8 decimal 6, tem um bom voo. 8-6-3-1-7, gato. O controle é o Gono 263, só confirmando uma dúvida aqui, é Gole, é Val Gonza ou Gole Gonza? Saída Gole, transição Gonza. Ok, Gole Gonza, Gol 973, obrigado. Saída Gole, transição Gonza, significa Gole, Eval Gonza. Gente, Gole, transição Gonza, 973. Gente, 397 autorizado, alinhar e decolar, vento 230 graus, 122. Livre, alinhar e decolar, 3197. Reduzindo, 8, 8, 4. 0, 0, 0, Veículo 07, controle 1935. Boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, tá 3197. Suba 380, Golival, Crátio 3197. Ok, 380, pode ativar direto agora? Afirmativo. 3, chame agora Recife no 288, alternando no 3325, voando Eval. Voando Eval, 288, 3325, voando 273, obrigado, boa noite. Boa. Da 94410, autorizado ILS 28, chame a torre agora 118.62. Chefe 18.62 em quatro torres, Salvador, 9410. Torre Salvador, boa noite, tá 94410. Está em intercepção do localizer do Alberto. 9410, continua a aproximação, reporte 3, checado, sinal 28. Bom, Mariano,